podcast de wrestling, todos muito bem-vindos, sou o Lucas Tomás e aqui estamos com o aquecimento do Final Resolution, PPV da TNA, que promete algumas coisas. Fala, Bernardo. É isso aí, vamos fazer nossas apostas aqui, tentar prever o que pode acontecer no PPV de hoje do TNA, que é o último do ano da empresa da Dixie Carter. E já puxando para a próxima luta aí, queria saber de você, Lucas, quem leva aí o World Heavyweight Champion Match, Edge Styles, outro campeão, e o desafiador aí é o Christopher Daniels. Cara, ganha Edge Styles pra manter. O Daniels acho que ainda não tá na hora dele, não. Cara, eu acho que seria legal se o Daniels pegasse pra acabar e pra achar uma feud pra Edge Styles, né? Que o Edge Styles é um cara meio que sem feud. E também, seria, eu gosto do Daniels, acho que ele é um Hag Fighterzinho bom. Já fez umas lutas com o Edge Styles, que os dois foram bem. E dá pra dar uma boa luta, e acho que o Daniels merece vencer aí. Passando aí. Aí, aqui agora nessa luta, que é uma melhor de três, com as especulações que a gente já falou, que é Desmond Wolfe contra o Kurt Angle. Pra mim, quem leva aí é o Desmond Wolfe. O Kurt Angle deve ganhar a da Submission, a segunda. Ele deve fugir da jaula aí. E deve vencer a primeira com o Pinfall. Eu, sinceramente, não tô gostando dessa feud aí, Desmond Wolfe, Kurt Angle, não. Que tinha tudo pra ser muito boa, um push bacana aí. Mas sei lá, né, tá faltando mais emoção nos impactos. Tá ficando muito pra pay-per-view. E também tá muito só nisso. Desmond Wolfe versus Kurt Angle. Podia dar umas variadas aí. Mas essa luta promete ser boa, cara. Porque são dois bons wrestlers, um jovem. Não tão jovem assim, mas um cara que ainda tem bastante tempo. E o Kurt Angle, que já é experiente. E uma luta que é que promete dar emoção, né? O que você acha que leva? Cara, eu acho que como, assim, olhando de uma maneira geral, o Desmond Wolfe vence porque o Kurt Angle venceu o último. Pois é, ainda não venceu. E, o melhor de três precisa do quê? Mais fôlego, mais preparo físico. Uhum. Pois que o Kurt Angle não tem, eu acho que é Desmond Wolfe. Ok. Próxima luta aí, First on Fire Match. Que ainda não foram definidos que vão lutar, ainda vão ser definidos, e um será demitido. Surgiram alguns spoilers aí, não, nada comprovável, mas é possível que seja o Cold Dinner que vai lutar. Bem, é meio difícil fazer uma previsão, mas você tem alguém aí que você acha que dá pra entrar na luta e ser demitido? Cara, nesse pay-per-view, ó, tem uma... Eu acho que um deles é o Homicide. Também, tem uns caras aí que ainda não estão dentro do card. O outro que eu ia colocar ia ser o Suicide, mas como o Suicide já tá no card... Pois é. Eu ia colocar ele. Cara, eu queria ver... Eu acho que vai ser Homicide e Cod Dreamer. Cara, eu imaginei... Quando lançaram essa luta, eu imaginei que seria o Raven. Como... Nem dessa luta. Porque o Raven já tá meio que sem moral, sabe? O cara nem tá lutando muito nesse pay-per-view. Mas ele foi pro card, então eu falei assim, beleza, não é um Raven, que bom. Então eu aposto no Homicide e no Cold Dinner, sendo que o Homicide fica porque é um cara jovem ainda que ainda tem futuro, tá crescendo ainda dentro da empresa. Então pra mim, Homicide e Cold Dinner, junto, mesma opinião que você. Tá, quem vence? Homicide. Aí aqui agora... TNA Tag Team Title Match. Motor City Machine Guns contra British Invasion. Bem, eu acho que os caras do Motor City Machine Guns vencem porque merecem, estão lutando muito bem, estão tipo, subindo bastante esse ano, os caras estão numa stable formadinha legal. E British Invasion eu não vou muito com a cara dos caras não, os caras é meio ruizão assim, fraga, os caras é meio podre dentro do ringue. E eles ganharam lá no Bound for Glory, mas não sei se... Eles vão entrar em 2009 com esse title não, então eu aposto no Motor City Machine Guns. E você? Bom, eu concordo com você. Pra mim, dá Motor City Machine Guns. Por causa, cara, principalmente, eu gosto de ver os dois lutando. Diferente da British Invasion. Ok, próxima luta. Knuckles Title Match. Tara desafiando aí a campeã ODB. Cara, dá ODB. Apesar que eu queria ver a Tara com o campeão, mas dá a ODB. A ODB já tá com bastante tempo com esse título, né, cara? É foda. Não sei não, porque a Tara veio da WWE. Tá por que ela não ganha esse título ainda, cara? A ODB mantém, porque a ODB, você tá comparando, ela tá com muito tempo com o título pra WWE. Pra ter ela ainda não tá com muito tempo. A Tara, a Liz Maria Verão, que lá na WWE era Victoria, ela evoluiu bastante. Não é, nunca que é a mesma. Tá sendo mais valorizada, tá lutando nos impactos, sabe? Tá bem melhor. Eu queria ver ela como campeã, cara. A ODB tem o seu talento, já. Tá, já ficou, pegou com o Titan, mas eu queria ver a Tara como campeã. Então, eu quero que a Tara vença, mas eu acho que a ODB vai vencer pra não ficar, tipo assim, ela ficar um tempo aí com o Titan e entrar no ano sem o Titan, sabe? Então, acho que a ODB leva, mas eu queria que a Tara vencesse. Tá, aqui agora. Peyton and Nation. Trinity, Reno and Jeff Nail contra Pope, Matt Morgan, Hernandez e Side. Cara, vai ser uma luta bacana, porque temos aí, de um lado, Rhino, Team 3D, experiência, sem dúvida, três caras experientes. Jess Neal, que eu não conheço muito bem, não posso falar. O Pop Delangelo de Nero, que é ex-WWE aí. Matt Morgan, que é um jovem lutador. Hernandez e Suicide, ou seja, os caras mais jovens contra os caras mais experientes. No caso, cara, eu acho que, sendo que o Hernandez vai começar sozinho, ou seja, depois de um tempo que vai entrar o Pop e o Matt Morgan e o Suicide pra lutar, mas eu acho que ganha os caras do Tintes D, Rhino e Jess Nail, porque eles são mais experientes, numa hora dessa aí pesa a experiência. Eu ia ressaltar exatamente esse ponto, cara. Trinity, cara, vai levar, porque eles estão com um time, vamos dizer, mais experiente. Pra fechar um ano com pay-per-view, é melhor, cara, ganhar o Trinity, o Reno e o Jess Nail. Porque, ó, o Pope, ex-WWE, beleza. Matt Morgan, novo. Hernandez, novo. Suicide, novo. Eu acho que a experiência vai pesar nessa luta. Ok. Challenge Match. Aí, Raven, Dr. Steve versus Mick Foley e Abyss. É uma variação da feud Mick Foley e Abyss, né? Os caras aí nessa feud tem tudo pra dar muito certo, já tá dando certo. Challenge Match, Raven, quem que você acha que leva? O time Raven ou a equipe do Mick Foley e Abyss aí? Qual tag team leva? Leva Raven e Steve Richard, né? Esse Double Original ainda pode considerar. Cara, por causa de dois motivos. Uma coisa que eu não gosto de treinar tanto é o quê? Muda as fields de uma hora pra outra. É uma coisa impressionante. Mick Foley e Abyss não lutaram contra o outro numa Monster Ball Match? Como eles agora fizeram uma tag pra derrotar o Raven e Steve Richards? Pois é, aí que tá, cara. Eu vou falando o seguinte, eu acho que o Mick Foley e o Abyss vão levar pra dar uma pimentada na field, que eu acho que, tipo assim, eles levam e se traem no final, digamos assim. Levam e depois da luta se atacam. É mais algo pra dar uma pitada na field, sabe? Não ficar sempre Mick Foley versus Abyss, Mick Foley versus Abyss, sabe? Colocar às vezes uma tag aí pra dar uma, colocar uma luta diferente, pra não ficar uma coisa enjoativa na field. Por isso que eu acho que o Mick Foley e o Abyss vão levar e se encarar aí no final. Não, cara, mas, tipo, tá, pode ser uma boa coisa, mas estranho, né, cara? Os caras uma hora luta e agora estão fazendo uma tag. Mas eu acho que leva Raven do Third Steel, porque o Abyss vai trair o Mick Foley, logicamente. Ou ao contrário. Uhum. Mas eu acho que eu acredito numa traição do Abyss, não do Mick Foley. Agora, Last Man Stand Match, uma luta aí. Ashley contra Scott Steiner. Bem, pra mim vai ser a pior luta do pay-per-view, porque Bob Lashley, que tá me decepcionando muito, eu já falei o porquê aqui nos podcasts, que é um cara que esperava demais dele, mas agora é a primeira vez que ele repete um adversário no pay-per-view, sabe? Não conseguiu se encaixar numa field. Strike Force ou TNA, fica nessa merda aí, e até agora não fez nada, nada na TNA. E Scott Steiner, que é o velhinho aí, que eu também não vou muito com a cara, não acho que seja um bom lutador. Cheio de esteroide, esse escroto aí. Nessa luta leva o Bob Lashley, porque é um cara que tem um físico melhor, sabe? E também para dar uma sustentada naquele lado de lutador Strike Force, né? Porque você imagina, o cara que luta no Strike Force, no MMA, perdendo uma Last Man Stand pro Scott Steiner, vai ficar meio sujo. Então, acho que o Bobby Lashley ganha, porque perdeu da última vez, se não me engano. E não tem nada a comentar, não. Só que essa luta vai ser muito ruim, talvez a pior do pay-per-view. É a pior do pay-per-view. O Scott Steiner, que nem muito apelido um pai do Batista. Cara, ele... Meu, acho que o cara ainda não viu que a hora dele já passou, cara. Tá igual o Hulk Hogan. Que merda, cara. Porque, ó, o Lashley, eu também esperava muito dele. Eu acho que ele ainda não encontrou o oponente ideal pra ele. Pra mim, o oponente ideal ia ser um cara mais a la Kurt Angle. Ou o próprio Kurt Angle. É, eu queria ver o Bobby Lashley feudando com o AJ Styles, cara. Sinceramente. Um powerhousezão assim e um cara high flyer, queridinho da galera. Os caras meio que dividiam a plateia, assim. Seria bacana. Eu queria ver o Bobby Lashley e AJ Styles. Mas assim, não essa coisa. Não essa enjoação que tá o Bobby Lashley aí. Aham. Pra você, quem ganha, cara? Eu já falei, acho que o Bobby Lashley ganha, pra você. Eu acredito no Bobby Lashley pra ele não decepcionar tanto que nem já tá decepcionando. Porque pra perder um cara que já tá quase aposentando é feio. Pra você, qual a nota pro card e a que nota pode chegar ao PB? Pro card, cara, Eu dou 7,8, meu objetivo. Porque Last Man Standing já tira um ponto. Pra mim, o Daniels não é o oponente da LPG Style, já tira um outro ponto. Eu tirei 2 décimos da luta Fist or Fired Match. Porque não tem o Suicide, porque o Suicide é uma mensagem que não sai da companhia. Aí essa luta vai ficar bem legal, bem bacana. E pode chegar a uma nota 8,5, 9, no máximo. É, não se demonstrou muito esperançoso não. Eu também não achei muito bom não, assim, o card. Vou dar um 8 pro card, porque a luta do Last Man Stand tá ruim. A luta aí do First on Fire the Match... É uma coisa que pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. É uma incógnita. E vai ficar aí, porque tem essa luta boa aí do Eight-Man Elimination aí, a luta das Knuckles, frag. Então, dá pra ser um preview nota... vamos ver. Nota 9. Fechou, cara. Fechou? Se despede aí, rapaz. Aí, considerações, cara. Antes de você fechar aí o programa. Considerações finais, eu queria avisar pra galera aí que agora nas férias a barra vai pesar, vai ficar um pouco difícil pra gente gravar aí. Então que tenha paciência, mas que 2010 a gente promete voltar aí com os podcasts e tudo mais. Mandar um abraço aí pro povo do WWE Rules e Original Wrestling. Agradecendo por ter ouvido primeiramente. E pra você mandar sua opinião, sua crítica, sua sugestão para a gente do podcast Wrestling... Tua voz será ouvida aqui por nós e talvez será atendida. Ver nós vamos ver, mas atender talvez. É, exatamente. Até a próxima, galera. Stay always. Forever don't go. Surround me. With your love, understand me, I need you now, surround me, with your words, understand.